Abra sua Bíblia comigo em Malaquias. Malaquias capítulo 3. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. A partir do verso 6, nós vamos ler até o verso 12, que é um texto conhecido. Quantos irmãos e irmãs viram aqui um DVD do pastor Luciano Subirá, que nós estudamos aqui sobre dízimo, celebração da redenção? Quantos viram esse DVD aqui? Ok. Nós vamos hoje fazer uma recordação daquilo que aprendemos. Para aqueles que não viram, nós vamos compartilhar agora esse princípio, essa revelação da palavra do Senhor. E para aqueles que viram, vão poder relembrar, rever, reavivar esse ensino, que é uma revelação, irmãos, da palavra do Senhor. Algo que mexe com nossa vida, não só na área de entregar o dízimo ou entregar a oferta, mas, na verdade, mexe com todas as áreas da nossa vida, porque nós ampliamos a nossa visão ao enxergar quão importante é o senhorio de Cristo sobre a nossa vida em cada detalhe, em cada momento, em cada decisão, em cada ato que nós fazemos. Deus nunca nos manda, na Bíblia, fazer nada à toa. Deus nunca nos manda na Bíblia fazer nada apenas com um objetivo assim, terreno, uma coisa transitória, passageira, sem muito sentido. Deus sempre nos dá uma instrução com um objetivo eterno. Você crê nisso? Amém. Quando nós falamos, então, de entregar o nosso dízimo, a nossa oferta, nós estamos falando muito mais do que dar dinheiro para uma instituição, para uma igreja, para alguém. Nós estamos falando muito e muito mais do que isso. E isso mexe com cada área da nossa vida. Vamos ler Malaquias, então, a partir do versículo 6. 3, 6. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? O Senhor diz. Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, o Senhor responde. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Impedirei que pragas devorem as suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Nós conhecemos bastante o versículo 12, versículo 10, 11, 12, que é um versículo que usamos e que repetimos e aprendemos a respeito de trazermos os nossos dízimos, as nossas ofertas. O dízimo significa 10% de tudo aquilo que colhemos na terra. A décima parte de tudo aquilo que eu recebo, que eu trabalho e que eu colho. Mas nós precisamos, irmãos, orar e pedir ao Espírito de Deus que traga para nós revelação. Porque há muita coisa, há várias coisas que nós fazemos como cristãos, como parte da igreja, e que, na verdade, vai se tornando um hábito, um costume que aprendemos, mas não temos ainda a natureza, aquela revelação clara e nítida do Senhor de o que estamos fazendo. E aí o Espírito de Deus vem e traz momentos de nós aprendermos, de nós amadurecermos, de nós crescermos naquilo que é bom, é bênção, estamos fazendo. Mas ele vem e fala, olha, eu vou ensinar a vocês como ir além. Eu vou ensinar a vocês como fazer o que vocês estão fazendo, praticar o que vocês estão praticando, obedecer como vocês estão obedecendo, mas com fé. Em outras palavras, com entendimento da minha palavra. Porque a Bíblia diz que a fé vem por entender, por ouvir a palavra dele. E se nós não temos uma grande revelação, a nossa fé também é da medida da nossa revelação. Quanto mais nós temos entendimento do porquê fazemos algo, do que Deus diz a respeito daquilo, de o que é a vontade de Deus com respeito àquilo, nós vamos ter uma fé mais amadurecida. Nós vamos fazer aquilo com mais graça, com mais entendimento, com mais firmeza, com mais compromisso, com mais perseverança, com mais fé. E quando orarmos, vamos orar com mais intrepidez e com mais autoridade. Porque Deus ensinou o que, que eu estou fazendo, o que, que significa isso que eu estou fazendo. E para muitos de nós que, como eu, cresceram no meio da igreja, podemos ter adquirido aquele hábito costumeiro de, não, é, diz, eu aprendi que eu tenho que dar 10% do que eu ganho, do meu salário, e nós trazemos, eu trazemos uma oferta, e achamos que estamos fazendo alguma coisa assim mecânica, religiosa. Para outros que chegaram recentemente no reino, podem entrar no reino com algumas ideias que ainda não são os princípios reais e verdadeiros do reino de Deus. Então, entramos para o reino achando que entregar o meu dízimo e a minha oferta é eu ajudar uma instituição religiosa chamada igreja. É eu cooperar para que aquela obra ali não feche a porta. Como eu dou ali uma contribuição para uma assistência social, para uma entidade filantrópica qualquer, como eu faço esse tipo de oferta, e que é bom, graças a Deus por isso. Mas o que o Espírito de Deus quer nos ensinar é que quando a Bíblia fala sobre dízimos e ofertas, é muito mais do que isso. Nenhum de nós está apenas dando um dinheirinho para contribuir nas despesas, para poder pagar a luz, para poder pagar o aluguel, para poder sustentar os ministérios. Tudo isso está incluído. Tudo isso é o objetivo, tudo isso é a função, aquilo que vai ser na prática usado e aplicado, o dízimo e as ofertas. Porém, eu preciso vir com o entendimento de que, na minha vida, na minha aliança, no meu relacionamento com Deus, quando eu estou ofertando, entregando o meu dízimo, muito mais, uma realidade espiritual, um pacto espiritual está sendo celebrado, um ato profético está sendo feito. Se eu entrego o meu dízimo assim, eu estou aprendendo a entregá-lo e a celebrar aquele momento da maneira correta. E então eu vou colher de uma forma maior e melhor. Eu vou ter como orar de uma maneira mais específica. Então diga assim, o dízimo, pode dizer, o dízimo é um ato profético. O que, que significa isso, irmão? Significa que quando nós entregamos o nosso dízimo, Deus está nos ensinando que estamos fazendo algo que tem um efeito no mundo espiritual. Estamos fazendo algo na dimensão física que está declarando algo real, eterno, espiritual. Estamos celebrando na nossa dimensão natural, estamos declarando na nossa dimensão natural uma realidade espiritual. Estamos trazendo à nossa dimensão essa realidade. Veja comigo, em Malaquias, no capítulo 3 que lemos, que Deus usa uma linguagem a partir do versículo 6. Ele usa uma linguagem quase que jurídica, uma linguagem legal, uma linguagem que fala de roubo, que fala de justiça, que fala de princípio, de reino. Se você percebe no versículo 8, ele diz assim: pode um homem roubar a Deus? E ele diz: vocês estão me roubando. Vocês estão me roubando. Vocês estão, em outras palavras, pegando o que é propriedade minha. E o profeta Malaquias está escrevendo, está profetizando em uma época que era necessário advertir o povo, os líderes, o povo, de que eles estavam se afastando de novo dos princípios do reino de Deus. Estavam se afastando da obediência, das verdades do reino de Deus. E Malaquias e outros profetas se levantam dizendo: vocês precisam voltar-se de novo para Deus. Vocês precisam de novo, que é o que nós já estudamos aqui, converter o seu caminho, voltar-se de novo para Deus. Porque Deus está dizendo: vocês estão pegando, roubando, tocando em, naquilo que é dele. E essa é uma linguagem forte, não é? Quando nós falamos em dinheiro no reino de Deus, quando nós falamos em dinheiro na igreja, quando falamos de dízimos, de ofertas, a gente, às vezes, fica assim, dá uma coceira no pescoço, e se remexe e tal, e de vez em quando a gente sente aquele: meu Deus, será que eu falo ou não falo? E alguns irmãos têm até aquela dificuldade para poder, algumas igrejas, alguns irmãos têm dificuldade para, na hora de falar dos dízimos e ofertas, chamar mesmo os irmãos e desafiar, ensinar. Porque a gente fica assim: ah, mas dinheiro, dinheiro, não, mexer no dinheiro, mexer no bolso do povo, que isso? E quem ouve, às vezes, também fica assim: ah, mas dinheiro? O que dinheiro tem a ver com isso? E nós vemos hoje, realmente, na nossa caminhada, muita exploração. Nós sabemos disso, nós não precisamos nos auto-enganar. Tem muita gente fazendo bobagem. Tem muita gente que não sabe, não tem entendimento do que é dízimo e oferta e está fazendo uma bobagem atrás da outra. É verdade, não é, irmãos? Vocês sabem disso? Vocês sabiam disso? Tem mesmo. Tem gente indo ensinando até algumas coisas certas sobre dízimo e oferta, mas extremados, colocando coisas e desafios e absurdas. E por causa dessas coisas, muitos olham e dizem: eu não vou lá. E não falou em dinheiro, esse cara está querendo me explorar. Chamou para dar dízimo e oferta. Não. Então, um motivo pelo qual falar de dízimos e ofertas na igreja se torna um desafio para muitos é por causa disso. Porque tem muito irmão e irmã nosso que está fazendo bobagem. Como nós podemos fazer e ter feito também muita bobagem. E nós precisamos ser ensinados. Eu preciso ser ensinado. Cada um de nós no corpo de Cristo precisa ser ensinado. Mas um outro motivo que nós nos constrangemos às vezes e que as pessoas não gostam muito de falar de dízimos, de ofertas e de ouvir sobre isso, é por causa da avareza e da idolatria no coração. Esse é um outro motivo. Quando se fala e se ensina sobre entregar os nossos dízimos, entregar as nossas ofertas, como o coração do homem é pegado às coisas dessa terra, a Bíblia diz que isso é avareza. E avareza é idolatria. Portanto, quando alguém chega e diz, irmãos, vamos ofertar ao Senhor, separe o seu dízimo, separe a sua oferta, na hora está mexendo no ídolo no coração dele. Está tocando no ar. Opa, aqui ninguém toca. Então, é porque ali tem um ídolo, tem um domínio, o dinheiro, a avareza. Ninguém mexe, ninguém toca. É meu, é meu, é meu, é meu. Eu não posso dar. Se eu der, vão me explorar, vão tomar de mim. Eu vou ficar sem. Vai diminuir meu dinheiro, vai diminuir minha conta bancária. Eu tenho. O que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir amanhã? É de dinheiro, dinheiro. Eu posso ou não? Eu tenho que poupar, eu tenho que segurar. E não conseguem ter o entendimento do reino de Deus. Eu preciso dar, semear para eu colher. Por isso, quando se fala em dízimo e oferta, não se suporta, ninguém consegue ouvir. E aí vem uma autodefesa, vem uma autojustificação. E aí começa a se dizer assim, não, está explorando. Esse dinheiro é para dar para o pastor. Esse dinheiro é para o pastor ter o carro do ano. Esse dinheiro é para comprar aquilo. Eu não preciso de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa disso. Religião é uma coisa, dinheiro é outra coisa. E aí a gente vai ouvindo todas essas explicações, todas essas, que nada mais são do que autojustificativas de alguém que está lá dentro clamando e dizendo assim, no meu dinheiro, na minha segurança pessoal nessa terra, que é o dinheiro, que é o que eu tenho, ninguém pode mexer, senão, que será de mim? E é por isso que Jesus, para aquele jovem rico, diz assim, vende tudo que você tem, dá para os pobres. O Senhor não sai pedindo para todo mundo no reino fazer isso. Não, você vem para o reino, você vende tudo que você tem. Mas ele foi lá no, naquele ponto chave do coração daquele jovem e disse assim, você tem obedecido a todos os mandamentos? Tenho, Senhor. Desde a minha mocidade, ó, obedeço tudo. Mas agora vende tudo que você tem, todas as suas riquezas, e distribui entre as pessoas. Aí Jesus colocou o dedo lá no ídolo, lá no coração, lá onde estava o Deus, a segurança daquele rapaz. E a Bíblia diz que ele saiu muito triste. E é exatamente o que acontece hoje. Pessoas, se nós ouvimos às vezes falar de dízimo de oferta, e se isso nos incomoda, se isso falar, não gosto quando fala de dízimo na igreja, não gosto quando fala de dinheiro na igreja, não gosto quando... É porque isso pode ser um ídolo dentro do seu coração. Pode ser uma segurança sua, que você está preso, segurando, protegido, e você não quer que ninguém tome aquilo de você, porque se você der... Se a igreja começar a mexer com aquilo, se Deus começar a mexer com aquilo, ai, ai, ai, ai, ai. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Porque essa é a minha segurança. Ninguém pode tirar a minha segurança. E nós vamos assim descobrindo como que é importante, como discípulos de Jesus, abrirmos o nosso coração e sabermos que Deus quer mexer com a nossa vida. Deus quer que nós tenhamos recursos nessa terra para caminhar, para nos alimentarmos, para vestirmos. Deus sabe disso, irmãos. E é por isso que a Bíblia fala tanto de finança, de dinheiro, de dízimo, de oferta. A Bíblia fala tanto disso. Porque Deus sabe que estamos vivendo nessa dimensão e que nessa dimensão precisamos de ser sustentados. Mas é muito mais que isso. É porque Deus sabe que nesta dimensão física precisamos de atitudes que demonstrem uma aliança com Ele no reino espiritual. Para que tudo que nós passamos nessa terra esteja debaixo do governo, do domínio, da bênção, da influência do reino de Deus sobre nós. Deus sabe disso. Deus olha numa dimensão muito maior do que nós olhamos. E tudo começa a ter uma linguagem realmente legal. Tudo começa a ter uma linguagem quase que jurídica, do Senhor dizendo, olha, vocês estão me roubando, vocês estão tocando naquilo que não é de vocês, é meu. E eles perguntam, mas Senhor, onde que nós roubamos? Como é que alguém pode roubar de Deus? Eu imagino o povo naquela época ouvindo essa palavra de Malaquias. Como é que alguém pode roubar de Deus? Deus nem precisa de dinheiro. Como é que eu posso roubar dele? Mas o Senhor responde dizendo, vocês me roubam nos dízimos, nas ofertas. Só esse texto já é o bastante para nós ligarmos e atribuirmos ao dízimo uma importância muito maior. E nós podemos dizer, Deus não precisa de dinheiro. Pois é, mas quando o povo deixou de entregar o dízimo, ele disse, vocês estão me roubando. Vamos entender melhor isso aqui então, irmãos.